rabo de oi. Sei que quem desconsidera quase tudo é piolho. Quer saber quem é? Fica só de ti. Esses maluca aí, quem é? Eu nunca vi. Quer saber quem é? Gela fica de segunda. Quando mano dá ideia, qualquer coisa nós derruba. Quer saber quem é? Zé Povinho treme na base. Você tentou fazer medo, cuzão, e quem tem coragem? Quer saber quem é? Quando ouve as bagaças, quando vê que a favela nos apoia e nos abraça. Só ouço os comentários, esse som tá do caralho. Igual chiclete no asfalto, quando gruda no sapato. Quer saber quem é? Pau no do curioso. Esquece da sua vida e cuida da vida dos outros. Quero saber quem é. Porra, Zé, sai pra lá. Quer saber quem é? Vai tentar adivinhar. Esse é lá da 50, é malandro na certa. Quer saber quem é? Cê deu mole e não abraçou. Agora fica aí perguntando pra onde vou. Quer saber quem é? Cala a boca e aplaude no ringue da malandragem. Cê caiu, foi pro nocaute. Quer saber quem é? Tamo junto na batalha. Só desiste quem é fraco. Se entrega, morre na praia. Quer saber quem é? Zóio vendo, sai da cola. Na boca da futrica, eu sei meu nome sempre rola. Faz o seu que eu faço o meu, vamos ver no que vai dar. Quer saber quem é? De longe arregala o zóio. Procura na fofoca, quem sabe cê acha nós. De louco, quando nós abre a boca, representa a voz do povo. Quer saber quem é? Ainda não descobriu. Pra quem falou demais, cala a boca, nem o pio. Quer saber quem é? Que chega e atropela. A gente não dá mole, muito menos amarela. Quer saber quem é? De quem cê fala mal? Depois do baile rap, cumprimenta e paga pau. Quer saber quem é? Que fica de conversa mole. E mesmo com 2.0, não desenvolve. Deixa rolar. Quer saber quem é? Os mano, firmeza total. Cê quer saber quem é? Conhecimento fundamental. Quer saber quem é?